sun began to rise. Still I haven't gone to bed. Why do all these questions dance around inside my head? All I want to do is close my eyes and go to bed, yeah. Let tomorrow bring the answers that I need instead. And let it go, let it go. Boa noite, estamos na nova web rádio Mental Morfose. Este é o Riff Service e eu sou o One. E nas próximas duas horas prometo-vos algumas das melhores músicas do hard rock, do AOR e do Southern Rock. E o programa desta semana tem como tema aquelas bandas que ainda não foram selecionadas para os alinhamentos do Riff Service. Vai ser um conjunto de estreias. Entre elas, algumas bandas clássicas do hard rock e algumas que são nomes totalmente underground. E para começar, um super grupo. Um grupo que contava, aliás, que ainda conta com Richie Kotzen, Mike Portnoy e Billy Sheehan. Estou a falar-vos dos The Winery Dogs e para vocês, The Winery Dogs, The Other Side. E após The Winery Dogs, ficamos com a sueca Zia Lindberg, One Good Man. Vamos agora entrar numa nova sequência e a próxima sequência vai iniciar-se com um clássico, com Russ Ballard, The Fire Still Burns. E após o grande compositor, vocalista e guitarrista Russ Ballard ter aparecido no nosso Riff Service, ficamos com Princess Pang, China Doll. E vamos entrar agora numa nova sequência que vai ser iniciada com um dos grandes clássicos do hard rock dos anos 80. Uma banda que teve algum sucesso, teve bastante sucesso nos anos 80, mas depois o seu sucesso decaiu e até convulsões internas fizeram com que a banda passasse um bocado despercebida nos últimos anos. Estou a falar-vos dos Rat, e para vocês, Rat, Round and Round. Abuse the same. For the next 60 seconds, this station will be conducting a test of the emergency broadcast network. In the case of an actual emergency, you will be notified of where to tune in your area for news and special reports. This is only a test. Após o grande clássico dos Rat, ficamos com uma banda underground dos Estados Unidos da América. Uma banda de hard rock, mas que pode ser classificada como white metal, já que a sua mensagem é cristã. Ficamos com o Strykon, State of Emergency. E vamos entrar agora numa nova sequência, e a primeira banda que nos vai aparecer é uma banda com um som mais melódico. Uma banda que surgiu numa fase de convulsão dos Bonfire, dos alemães Bonfire. E esta banda, de que fez parte Michael Borman, são Charade. E para vocês, Charade Bad Boys. Ready. E após Charade, ficamos com os mexicanos Mirage, Sexo y Más. Terminamos a sequência com um dos grandes clássicos dos Twisted Sister e do álbum Stay Hungry, I Wanna Rock. E vamos iniciar a nova sequência com outro clássico, com outra banda clássica do hard rock de finais dos anos 80, início dos anos 90. E para vocês, e dos Warrant, de Jane Lane, Mr. Rainmaker. Jesus. shores ever white and slow. And only memories of the night. Após Warrant, ficamos com o hard rock mais melódico dos norte-americanos, Harlem Cage, com a música Run Rebel Run. E terminamos a sequência com um clássico das pistas de dança de rock dos anos 80. Estou a falar-vos do norueguês Evan Rude com a música Werewolf. E vamos iniciar a próxima sequência com uma banda sueca, com os Madison, banda que revelou Göran Edman. E para vocês, Madison, Carry On. Cause you keep on wishing, baby, like you've never ever been in love before. voz, Madison, ficamos com um projeto que prometia ter enorme sucesso e fazer muitos álbuns. No entanto, ficou-se apenas por um álbum nos anos 90. Estou a falar-vos de Coverdale & Page, projeto que reunia David Coverdale e Jimmy Page. E para vocês ficou a música Shake My Tree. Terminamos a sequência com os suecos Pio, Summer's Gone. E vamos entrar agora numa nova sequência, que vai ter duas bandas clássicas do hard rock. E para começar esta sequência temos os Poison, Talk Dirty To Me.

E após o hard rock festivo dos Poison, ficamos com uma das mais potentes power ballads da história do hard rock. Estou a falar-vos de Steelheart, She's Gone. Nesta música, Mike Matiavich, o vocalista do Steelheart, mostra toda a sua qualidade vocal, toda a sua potência vocal. E vamos entrar agora numa nova sequência que vai ser iniciada com uma banda que figura no livro dos recordes do Guinness. Estou a falar-vos dos Nelson. Os Nelson figuram no livro dos recordes do Guinness porque pela terceira geração consecutiva da família Nelson conseguiram atingir o número 1 dos tops nos Estados Unidos da América, dos tops da Billboard. No caso dos Nelson foi com a música I Can't Live Without Your Love and Affection. Por acaso não é a música que vos vou trazer aqui desta banda. Para vocês, Nelson, We Are Alright. We'll be right back. question to the American people is... I'm sick and tired of people always telling me what to do. You guys know what I'm talking about? E após Nelson, ficamos com os canadianos Winter Rose, Rough Boy. Apesar de não terem tido sucesso, os Winter Rose revelaram dois vocalistas muito importantes para a história do hard rock e do metal. Numa primeira fase, contaram com o vocalista Sebastian Bach, que depois foi vocalista com muito sucesso no Skid Row. E depois contaram com o vocalista James LaBrie, que se tornou muito famoso nos Dream Theater. E foi com James LaBrie que que os Winter Rose gravaram o único álbum da sua discografia. E vamos entrar agora numa nova sequência. Esta sequência é dedicada a dois guitarristas e vocalistas. Apesar de serem mais conhecidos como guitarristas, eles também são vocalistas. E a primeira música é de Billy Squier, In the Dark. Thank you. Após Billy Squire, ficamos com o grande sucesso da carreira a solo de Brian May. Ficamos com a música Driven By You, música que durante alguns anos foi a música da publicidade do Ford Mondeo. E vamos iniciar uma nova sequência, novamente dedicada a dois guitarristas. Mas neste caso, eles só tocam mesmo guitarra. A primeira música é The Slash Snake Pit, Doing Fine, do projeto Slash Snake Pit, do guitarrista Slash. We'll be right back. Após Slash, Snake Pit, ficamos com Stealer, Night After Night, Mas estes Steeler não são a banda dos Estados Unidos da América que contou com Yngwie Malmsteen e Ron Kell. Neste caso, são os Steeler da Alemanha que contaram com Axel Rudi Pell como guitarrista. E o nosso Riff Service está quase no seu final, mas ainda há duas sequências para serem reveladas. A primeira vai iniciar-se com os suecos Shotgun Messiah com a música Heartbreak Boulevard. E após Shotgun Messiah, ficamos com Kingdom Come, Living Out of Touch. Música do primeiro álbum dos Kingdom Come. Os Kingdom Come, quando apareceram, foram uma banda subvalorizada, porque os críticos sempre os chamavam como um cover de Led Zeppelin, devido às parecenças do som da banda e em especial às parecenças entre a voz de Lenny Wolff e de Robert Plant. E vamos iniciar agora a nossa última sequência. Para começá-la, temos os suecos Eclipse com Streets of Gold. Yeah. Oh, e foi num tom mais suave, mais classic rock, que terminamos o nosso Riff Service de hoje. E após Eclipse, ficamos com Eddie Money, I Wanna Go Back, e terminamos o nosso Riff Service com Tom Kimmel, That's Freedom. Desejo-vos a todos uma ótima semana. Desejo que se mantenham aí desse lado para a próxima semana, para um novo Riff Service. Desejo também que mantenham a nova web rádio Mental Morfose ligada nos vossos computadores, nos vossos telemóveis, em especial nos programas que já estão definidos na nossa grelha. Estou a falar-vos do programa Na Solitária, do programa Bois pelos Nomes, todas as terças-feiras às 23 horas, e estou a falar-vos também do programa Crazy Train, todas as quintas-feiras às 22 horas com o melhor do metal. O meu nome é Juan, estamos na nova web rádio Mental Morfose e este é o Riff Service. Rock on!